já toquei no mar e vi ele se abrir. Já vi coluna de fogo guiar-me até nuvem de glória. Já fez parte dessa história, zarça sem se consumir. Já vi, eu já vi humana e da rocha água jorrar, mas aqui nada me completa. Não me contentarei com anjos, tua presença vale mais. Só tua presença me traz a paz. Não me contento com anjos, tua presença vale mais. Só tua presença me traz a paz. Precisamos entender que nada substitui o lugar que é de Deus. Deus falou para Moisés: vou enviar um anjo diante de ti. Mas Moisés respondeu: Senhor, me disse o Senhor irá, porque se não for, eu também não quero ir. Para mim a tua presença vale mais. Não tem dinheiro que substitua o lugar que é somente de Deus. Nem casa, nem carro, nem nada do que eu tenho pode substituir o lugar que é de Deus. Eu quero te ver na fenda da rocha. Quero teu poder, derrama tua glória. Eu quero te ver, nem que seja as costas, Deus. Eu quero.